Você vai me perguntar o que, que eu gosto de comer também, pô? É, vai pensando aí, vai pensando. Gostei do espanhol, gostei desse espanhol. Esse espanhol asiático, essa ginga. Essa malemolência, né? Boa noite, é o Adrian falando. Bom, eu falo, então, sou Fabian, tenho 39 anos, peso 94 quilos. O que você gosta de comer, Fabiano? Gosto de feijoada, de carê, de toro. Pastel de feijoada. Pastel de feijoada do Barbirô, que agora virou um... Agora no novo endereço parece um Juarez que toca sertanejo junto. Então tem que... Vou ter que deixar crescer o bigode e com um boné de barreta agora lá. Aí mudou o nicho do mercado do lugar. Qual o seu signo? Sou Áries. Você é um mood, Áries? Qual seu ascendente? Áries. Legal. Oh, muito interessante. Diz muito sobre você. É. Oi, eu sou o Vitor. E aí, gente? Felipe aqui, Kataoka, Tishirogi, Capim, o que quiser. Penetra de novo. Quem é Felipe? O nome é Felipe. Oi, eu sou o Tarahito, eu moro aqui em Orlando. Faço kendo desde os meus 6 anos de idade, hoje eu tô com 44. Sou sexto dan, esse ano eu pretendo tirar a sétima dan se meu corpo permitir, porque toda hora eu acabo me machucando. Tô aqui em Orlando morando há quase 2 anos, sinto muita falta de vocês aí. E o que mais? É isso. Do que você gosta? É isso. O que você gosta de comer? O que eu gosto de comer? Puta, eu gosto de comer frango frito, cara. O que você não gosta de comer? Cara, eu não gosto de comer, deixa eu ver, eu não gosto de comer... Unagi, eu não sou muito chegado no unagi. Ô, louco! O pessoal gosta aí pra caramba, eu não sou muito chegado. Não. Mas não assim, de comida brasileira, cara, no geral eu gosto de tudo. Né? Você não gosta de mulher? É, eu não gosto de mulher, mas... essas coisas, não gosto de homem, não gosto de mulher, não gosto de nada. Então, Tadahito, você tá aí há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu vim em agosto pra cá. Daqui a pouco vai fazer 2 anos já. Como é que foi conhecer a comunidade do Kendo aí? Ah, então, no começo foi bem... foi mais ou menos assim. Porque assim, a academia que tem aqui, ela é bem pequena, aqui de Orlando. Mas, lógico, né, o pessoal foi super receptivo. Mas era muito pequena e eles não tinham um sensei, assim. Tem um sensei de quinto dan aqui, só que ele já é meio de idade, né? E ele mora mais no, perto da praia, tipo, é 1 hora de distância aqui de carro. Então pra ele fica difícil de vir sempre. Então ele vem no sábado. Mas ele já tem, sei lá, 72 anos, sei lá. Tá bem velhinho, assim, então... E não tem a mesma pegada e começou de velho, assim, então... É tipo, vai, como se fosse o Yamada Sensei dando aula, assim, né? Ele é bem pequenininho, assim, é um sensei. Então, mas assim, ainda bem que é tudo retinho, bem bonitinho, o pessoal aprendeu bem direitinho, básico, assim, o Kihon, né? E eles também fazem kata, tudo toda semana, né? Então, até que tava legal. Só que eles não estavam acostumados com um tipo de treino mais dinâmico, né? Então, assim, no começo foi difícil para eles acostumarem, porque eu fui também dando treino assim bem gradativo, né? Agora já tá, até que o pessoal tá aguentando bem, mas no começo era bem difícil, tinha que ir bem tranquilo, assim, não podia exigir muito, não. Qual que é a frequência de treinos aí? Eles treinam 3 vezes por semana. 3? É de segunda, quarta e sábado. E aí eu vou de segunda e quarta, no sábado não vou não, só quando tem alguma coisa, tipo, eles fazem um evento, porque lá, na verdade, não é só Kendo, lá tem Aikido, tem Judo, tem um monte de... É uma academia, né? Assim. Então, pelo jeito. É. Uma série de outras artes marciais lá, e aí o Kendo ocupa um determinado horário lá. E aí tem um dia do ano, começo do ano, que eles fazem um negócio que chama Kagami Baraki. E aí todas as artes marciais, eles se reúnem, aí fazem uma pequena demonstração cada um, e depois levam um prato do salgado lá e faz uma festinha de confraternização. Agora que você falou dessa academia, eu fiquei pensando, ela é... Bom, tem um dono responsável que deve gerenciar os horários de todo mundo, mas o Kendo aí, ele também não é feito pra ganhar dinheiro, né? As não, aqui não. Junta um grupo, rateia o horário, mas as outras artes aí já é independente, acredito. É, aí a academia de Aikido é que é... Esse dojo, na verdade, é do Aikido. Viu, Fabiano? Eles têm todos os dias aula lá. Você gosta de Aikido, Tadahito? Ah, não sei, cara. Nunca fiz, nunca me interessei, não. Acho legal só. Mas eu não sei se funciona, não. Fabiano, você treina outra coisa além de Kendo, né? Na verdade, a sua primeira arte marcial não é Kendo, né? Não, não. Eu comecei a treinar karatê com 6 anos de idade. Vai militar. Ah, é. E no karatê tem vários estilos. Qual seria o seu? Sim, é, bom, minha família, meu pai, meu avô, são senseis de Goju Ryu, que é um dos estilos antigos de karatê de Okinawa, antes do que é chamado do Nobu Budo, né, do Gendai Budo. Comecei com 6 e faixa preta aos 16 anos de Goju. Hoje sou Rokudan de Goju. Caramba, e como é que você veio parar no Brasil? Porque você é chileno, né? Sim, sim. Ah, eu vim pra estudar na USP. Teve uns problemas em casa porque meu pai é militar e eu tinha que ser militar e eu não fui, então meio que tinha que procurar um lugar onde poderia estudar. E o Brasil era um dos lugares que era grátis. Ah. Era só passar na prova, na né? Na prova. Prestar FUVEST e entrar. E seus outros irmãos e irmãs são militares? Não. Não? São mais novos que eu e até hoje é culpa minha que eles não sejam, né? Ah, seguiram o teu exemplo. Aham. Uhum. O irmão mais velho dá o exemplo, aí é culpa minha, né? Bom, é uma coisa superada com meu pai, pelo menos. Foram anos duros. Eu sei que você tem contato com os senseis de karatê do Brasil e tal, mas... E foi toda uma transição, eu acredito, né? Você veio treinar na USP tinha o Sasaki, e do Sasaki você continuou o treinamento. Mas e como é que surgiu Kendo nesse meio da história toda? Se quiser, eu sempre... conta toda a história. Ah, ok. Ah, eu entrei na USP e dá aula ao sensei Sasaki, né? Que o sensei mais graduado do Brasil de Shotokan. Ele é muito famoso, ele é um monstro, é uma pessoa fora de série. Eu conheço poucos karatecas tão bons quanto ele. E ele dedicou sua vida ao karatê, a difundir o karatê. É uma pessoa que dando seminário, treino, gachuco, ele passa 2 finais de semana do ano na casa dele. Então é uma dedicação absoluta. É uma pessoa que acorda às 5 da manhã para fazer sazen, treinar sozinho às 6, depois dar aula, fazer mais sazen. É uma coisa que está além do entendimento das pessoas que não treinam artes marciais, né? Como uma pessoa só faz isso. Mas é fantástico. Eu cheguei a treinar com ele, fui lá, me apresentei, né? Já eu era segundo dan de Goju na época. E ele me falou para ir acompanhar as aulas e eu ia ir de faixa branca, claro. Ele falou que não, que fosse de faixa preta e fiquei lá treinando com ele o tempo de USP e também na academia dele no Brooklyn. Aí treinava com ele todo dia, de segunda a sexta, meio-dia e 3 vezes por semana no Brooklyn à noite. Caraca, todo dia? É. Caramba. Ah, enquanto o corpo aguenta, né? Estudando ainda, não tem muita coisa para fazer. Estudar, treinar, ajuda a liberar a cabeça, a relaxar. E do Kendo, olha, sempre quis treinar Kendo. Só que no Chile tinha dois, quando eu saí tinha dois dojos. Um era um estava num clube, que estava longe da minha casa, tipo, eu não tinha carro para chegar até lá e era caro também. Lá não é que nem no Brasil que é mais barato. Lá os caras te dão uma paulada na cabeça. E depois eu conheci um cara que treinava, que ele dava aula num dojo perto da Cursino. E ele me falou, você pode treinar com a gente, não sei o quê. Aí fui ver, também não, era muito longe, fui procurar no site da federação quais eram as academias que tinham Kendo. E achei o Bandeirantes, aí aparecia Bandeirantes e Kendo. Aparecia a academia, eu achei, é uma academia. Tá perto de casa, vou lá. Fui lá andando, cheguei no Kagawaken. Não tinha ninguém, né? Eu queria saber. Queria saber da aula de Kendo. Ah, só amanhã. Volta amanhã. Nossa, fui no dia errado. Mas em que horário eu volto? Não sei, peraí. É o sábado às 6. E foi assim, aí eu cheguei lá, fui no dia seguinte às 6, para perguntar, aí eu acho que na época falei com quem que eu falei na época? Nem lembro direito. Acho que foi o Tabarrito mesmo que me falou para ele. Aí descobri que estava um cara que eu conhecia lá treinando, que era o Sérgio Inoguchi. Estava começando também. E aí ele foi com ele, ele me explicou direitinho e já na semana seguinte já apareci lá para ver como que era. Eu lembro que comprei um shinai que era Kimura Sensei que fazia. E outro dia peguei ele, todo desbalanceado. Né? É até engraçado, né? Vai ficando fresco com o tempo. Do shinai que pega na mão. Você pega ele é bonitinho, todo arrumado, mas não é uma arma balanceada para o treino. Norma balanceada. Apareceu o balé. O Kendo Balé. Kendo Balé. E aí, eu, todo duro. Como é que você tá? Faz tempo, hein? Tudo bem. E aí todo mundo, como é que você tá? E aí, como é que a gente fala, mano? Vai pra estrada desse jeito, né? Fabião, monstro. esse shinai do Kimura Sensei é famoso. Acho que todo mundo que começou treinou nessa época aí teve um desse, pelo menos. Eu lembro do meu. Então, era mais curto que o shinai 39, né? E quadrado. O Tsuka era quadrado. Eu me lembro do Tadahito, ele me falou assim: melhor comprar esse que é mais barato, porque se você não gosta, aí vai perder dinheiro e não vai dar em nada. Você lembra desse dia, Tadahito? De falar isso eu lembro, porque eu acho que eu falava pra muita gente isso. Não, mas você lembra. Que na época a gente. Na época a esposa lá do Kimura lá, ele ia lá, levava no nosso dojo, né? Aí esposa não. Shinai, Nora. Ah, esposa Nora. Não. É. Kimura que eu digo aquele pro outro lá. Que faleceu, mas é a Nora, né? Ia lá e levava os shinais e tal. Então a gente comprava bastante na época. E você, Tadahito? Tadashits. Tadashits. E aí, Vitinho? Saudade de você, Vitor. Passou. Diga aí. Vou passar por aí. Me fala aí pra eu tirar férias. Março, agosto, vou tá aí. Ah, legal. Vai fazer tudo. Presta o exame. O novo level do meu Kendo. Março, o quê, Vitor? Março ou agosto, eu passo por aí. Ah, legal. Pelos Estados Unidos é certeza. Brasil é provável. Mas o seu Kendo, o seu Bogo é novo? Porque senão você nem entra aqui, cara. Fede tanto. Porra, você fede. Imagina agora, lá perto do deserto, né, que o Vitor mora. Os cangurus. Ô, Vitor, mas se você vier, traz o bogo. O shinai a gente presta. Pra você não ter que ficar carregando o shinai também. Nossa, né? Tem certeza? Vai quebrar na primeira. É isso. Sou delicado. Vai dar uma chinesada, vai quebrar na grade do outro. Nada, aqui é aquele Kendo moleque, aquele Kendo malemolência. Corte sempre. Malemolência. Eu percebi que sempre tá... no lugar certo. Se eu perceber que o Vitor já tá lutando daquele jeito lá, eu já mando parar na hora. Ó, tô treinando o Jordan agora, hein? Ai, meu Deus, era só o que me faltava. Vou ter que aí te mostrar de novo. Pô, fazer você Jordan ganhar o amor que... pelo Jordan de novo. Ah, tá. Você vai ver. Tá com o Jordan e o Kodai? Ele vai chegar aí no seu dojo, Todahito, e falar que você foi o sensei dele, ai, de Jordan. Ah, meu Deus do céu. Que vergonha. Ah, é foda. Eu sou de vidro, né, cara? Tô com bursite no ombro direito. Puta merda, você também, aí, meu. É absurdo a quantidade de coisa que tem. É, mas eu também tô sentindo bastante. Não é o seu caso, mas no meu caso é a idade chegando. Puta, tô sentindo. Você tá na sala de música, Victor? Ele tá no balé, né, meu? É na aula de balé dele. Tá preparando, né? Então, eu tô, puta, todo fudido, né? Desde que cheguei aqui, começou problema no ombro. Desculpa, eu tava andando aqui. Passei por um. Série de problemas, né? Perguntei pro Fabian, ele treinou, como é que foi a infância e tal. E você, Todahito, como é que você começou a treinar Kendo? Eu comecei a treinar. Não, eu até que eu lembro algumas coisas. Eu comecei, tipo, tinha uns 5, 6 anos quando eu comecei. Era lá em Diadema, num dojo que pegou fogo e tal. Aí depois que pegou fogo, aí a gente teve que procurar dojo pra treinar. E nessa época aí, esse dojo, que era o Kabukan, era o sensei Kyohara que ensinava lá, né? Acho que meu pai na época, acho que ele era Nidan nessa época, cara. Caraca. Meu pai era Nidan quando eu comecei. Seu pai te levava, daí, então? Meu pai me arrastava. Puta, né? Tinha vez que eu treinava 6 vezes por semana, cara. Nossa. Era foda. Era muito foda. Eu pegava busão, puta, levava o bobo nas costas, ainda era pequeno. Você tinha outros irmãos também, né? Tinha, eu, Tomo, Taiki. Não tinha não, estão todos vivos, cara. Né, você tem. Eu tenho. E eles também iam juntos, arrastados. Arrastados, todos eles. Mas quem ia mais era eu, Taiki e o Tomo. Eu sou mais velho, aí tem o Taiki, o segundo, aí o terceiro o Tomo. Era nós três. Aí depois de um tempo, a Hiroko, a Michiko e o Nobu também fizeram um tempo. Mas todos pararam. A diferença é que os outros irmãos eram bons. É, eram muito melhores que eu. Não, então, aí eu comecei nessa academia, pegou fogo, aí depois a gente foi pro Bandeirantes, que aí era o Kenjinkai de Kagawa, né? Era Kagawa Kenjinkai. Kyohara-sensei. Não é Kyohara. Daí, do... Yamashita-sensei. Kyohara? Eu nunca ouvi Kyohara falar Kyohara era do Vila Moraes. Não, mas você falou Kyohara agora há pouco. É, Kyohara foi lá no Kabukan, na Indiadema. Kyohara-sensei é o vô... É, Kobukan, desculpa. O Kyohara-sensei é o vô do... Sabe o Márcio Kyohara? Do Vila Moraes? Bom, mas aí beleza, aí a gente foi pra lá, aí teve uma época, não sei que merda que aconteceu, eu fui pra o Piratininga, cara. eu fui federado pelo Piratininga uma época. Essa é mesmo? Mas você já era adolescente, então. Não, sim, então, sim. Já. Eu acho que era Nidan, eu acho. Você competia... Na adolescência? Bastante. O que você se lembra? Na minha época era assim... Era eu... Peraí, antes do Kendi, deixa eu lembrar... Porque eu parei uma época, né? Aí quando eu parei, aí eu fiquei na mesma categoria que o Kendi, assim. O Kendi, Oscar... Que eu sou mais velho que ele. Ah, né? Quando adulto, então. É, porque quando eu tinha acho que uns 15 anos, assim, eu parei por uns 3 anos. Mas quando você voltou, ainda era Nidan. Veio com vontade É, vontade própria, né? Eu voltei. Aí eu ia bem, cara, nessa época eu ia bem legal, era... Sempre dava assim, eu, Kendi, Oscar, tinha o Hara na época também, tinha um outro cara do Fukuhaku também, que ficava... chegava na final sempre. Era uma época legal. O pessoal do... De equipe a gente era super... O pessoal do Band não tem muitas lembranças vitoriosas suas, né? Então, algumas. Por exemplo, quando eu saí de Jodan pela primeira vez no campeonato lá em Fukuoka, eu ganhei em primeiro lugar. Isso eles lembram. Porque tem o troféu, ninguém que não tem. Eu não tava nisso aí, não vi. Não viu, Adrian? Você lembra disso, Vitor? Lembra do quê? É, eu também, eu nem treinava nessa época. Eu não tava... O Tadahito Vitorioso. Vocês, foi mal. Você lembra do Tadahito Vitorioso? Tadahito Vitorioso? É. Nunca vi isso daí não, velho. Eu ouvi uma história que ele ganhou o primeiro campeonato que ele saiu de Jodan. Isso não é história, não. Isso é de verdade. Eu tenho o troféu, eu mando uma foto agora. Mas eu já devo ter jogado foto. A gente põe no post. Se for verdade, os comentários vão analisar e falar se é fake ou não. Com certeza eu já devo ter ido pro lixo. Vou perguntar pro Churrei isso daí, hein? Nessa viagem que eu fiz pra cá, cara, puta, meus troféus, medalhas, foi tudo pro lixo. Não trouxe nada. Não era muita coisa, né? Porra, tinha muito, assim, tinha bastante troféu. Embaixo. Mas se você vai no Raya Sensei lá na casa dele, no apartamento, puta, ele tem um paredão assim no apartamento dele, todo de espelho e vidro, com uma cacetada de troféu dos filhos dele. Faz um tempo que quando eu ganho medalha ou troféu assim, a medalha eu dou pra alguém que tá no campeonato. É bem legal. Você dá pra uma criança, você motiva a continuar o Kendo, eu acho. É, meio estranho isso, mas tudo bem. Eu também não vi, mas eu lembro que eu vi o Tadahito Vitorioso numa das seletivas pro Mundial de Taiwan. Bateu todo mundo. Ah, é verdade, teve um episódio assim. Primeiro, não, só. Não, calma. Vamos com calma, né? Ele foi bem na seletiva, é verdade. Agora bateu em todo mundo, vamos... Você nem tava lá, é mongo. Eu tava lá, pô. Já que o Fabian falou que viu a competição e tal. E na sua adolescência e infância, Fabian, lá no Chile? Você também competia no karatê? Como é que é? Não, o Fabian batia em todo mundo, né? No karatê ele batia em todo mundo. Muito forte, Fabian, muito forte. Eu fui obrigado a competir desde pequeno também. Eu não gostava muito dessa ideia de bater nas pessoas. Mas você gostava de treinar. Sim. Ah, você não gostava? Não, porque era uma dicotomia o negócio. Porque eu, como era expulso dos colégios e tinha problemas, eu tinha proibido bater em qualquer pessoa. Como assim? Mas agora você foi expulso? Aí você batia em todo mundo? Eu fui expulso de 6 colégios no Chile. Assim, aí, você é delinquente? Tinha problemas. Delinquente. Era muito. Ficava aí discutindo. Eu perdia a graça pela aula, saía fora, conversava com todo mundo, discutia com o professor, então era expulso. Aí eu competi. Uma ótima da professora. Competi bastante, treinei muito, treinei para alta competição, para alto rendimento durante 15 anos. Mas... O depois... karatê te ajudou a ir melhor na escola ou não teve diferença nenhuma para você? Teve o nível de concentração que eu consegui ter por causa de treinar artes marciais é abismante. É muito, eu consigo ler e me concentrar no livro com um monte de pessoas gritando do lado. Consigo parar de pensar em alguma coisa, deixá-la de lado para voltar para esse caso depois sem que me atrapalhe no que estou fazendo. E tudo isso graças às artes marciais mesmo. Tô Nossa, tomei um couro do Furukawa Sensei. Ah, mas eu é apanhei óbvio, igual não, uma criança. Não, não, é. Eu apanhei igual você apanhou assim no, nos campeonatos que eu vi, sabe? É, imagino. Não, mas o cara é muito foda, né? Eu nunca fiz com esse cara aí. Deve ser uma coisa absurda, cara. Mas não, você aprendeu alguma coisa ou não? Não, é incrível como os caras conseguem ensinar em pouquíssimo tempo muita coisa. É muito conhecimento, é muito conhecimento. Aí realmente você pode falar que você aprende olhando. Você vê eles fazendo posição de braço, posição de perna, tudo que eles fazem. O que me impressiona mais até agora, todos esses seminários que eu tive por aqui, como que é sem esforço. Tudo que eles fazem é absurdo e é sem esforço. Parece que eles não têm esforço nenhum no que eles estão fazendo. Você coloca a força na direita, na esquerda, nas duas braços juntos, puxa para baixo e você não faz o som que eles fazem quando eles batem um men suburi, assim, um men kihon. É incrível. Ô, Tadahito, falando em Hatidan, você chegou a treinar com o Kato Sensei aí já, de Nova York? Eu encontrei ele, mas eu não consegui treinar com ele. Eu acabei fazendo com o Sensei do Nihon. Mas só foi uma oportunidade que eu tive de encontrar o Kato Sensei e o Tagawa Sensei. Mas pelo menos eu vi, encontrei com eles, conversei com eles, tomamos uma junto, tá? Mas treinar a gente não treinou, não. O Tagawa também é bom, viu? É mesmo? O Kato Sensei gosta bastante do seu pai, hein? Ah, sim, gosta. Eles são bem amigos. É, então, inclusive foi nessa vez agora só que eu consegui encontrar com ele. Porque teve uma vez que ele veio pra Miami, mas eu não consegui ir. Mas aqui é assim, viu, cara? Como todo lugar do planeta, do Kendo, tem umas rinchas. Então, tipo, o Kato Sensei não se dá bem com outro sensei que chama Kataoka? Não, tá. É Kataoka Sensei. Que é aquele... Não, Kataoka não. Caralho. Acho que é Kataoka. Que é de Nova York também. Tanto que eu achei mó estranho, porque uma vez eu fui pra Nova York, mas eu não fui lá pro Kato Sensei, eu fui pra esse Kataoka. Ele é na Nadal também. Também não. O Kato Sensei Isso acho que foi um tópicozinho que a gente passou bem por cima no Faito 14, né? Você participou ativamente dentro dessa politicagem de Kendo, né? Foi técnico. É, e pior seleção, que aqui também eu tô entrando nisso, você acredita? Meu? É mesmo? É, sem querer, os caras acabam convidando, chamam e vai, não sei o quê. Aí eu vou fazer chimpan, aí os caras me chamam pra ficar fazendo a final. Assim, aqui tá sendo legal até. Uhum. Mas assim, sem eu querer, os caras já estão me puxando, entendeu? Quantas pessoas praticam Kendo aí nos Estados Unidos? É a mesma quantidade, mais ou menos, que o Brasil? Não, é bem mais. 5 mil. Muito mais. 5 mil. E o que você acha dessa politicagem que tem aí? Tem alguma coisa por trás ou é mais rixinha boba? Ah, eu não sei, cara. Porque no Brasil tem muita coisa boba, né? Mas sempre tem. Sempre é alguma coisa boba, assim. Né? Sempre é. Porque é alguma coisa do tipo... É, tipo, abriu uma academia, aí separou, aí algumas foram pra essa academia, outras escolheram ficar na outra, sabe, uns negócios assim? É besteira, mas tem, né? Acho que só atrasa a evolução do Kendo. Eu tô vendo isso acontecer aqui na Austrália, que tem 900 pessoas treinando Kendo. É muito triste ver isso, cara. Essa rixinha aí. E você vê, realmente acontece em todo lugar do mundo. É. Só atrasa. Mas 900 pessoas é igual ao Brasil. Você vê o tamanho do Brasil, uma colônia, a maior colônia japonesa fora do Japão, e só temos 900. É diferente 900 aí, 900 aqui. É diferente. Aí você tem uma escalonagem, você tem mais gente graduada que consegue difundir ensinamento, né? Aqui você tem 900 e é todo mundo muito novo. Então, mas ser novo é bom. É novo do que? De idade ou novo no que? É bom. Então, eu realmente acho que essas briguinhas de bairro é uma das coisas que mais atrasa a evolução do Kendo em qualquer lugar do mundo. Agora, no Brasil, acho que assim, falta um pouquinho de marketing, cara, pra divulgação do Kendo, viu, cara? Precisava de algum bom de marketing que o Brasil contratasse pra divulgar mais. Acho que, porra, tem 200 milhões, cara, de pessoas. Não é possível que só tenha 900 negros praticando Kendo, entendeu? Dá pra expandir isso daí fácil. Eu acho, Tada, que as artes marciais vão na contramão do que o mundo que hoje, as pessoas que são imediatistas, ninguém quer treinar, fazer 1000 yakusuburis para que saia um movimento bom, talvez, ou ficar com uma disciplina tremenda, do jeito que é. Acho que tanto kendo, karatê, disciplinas que realmente visam pela disciplina dentro do tatame, do dojo, vão na contramão do mundo de hoje. As pessoas querem ficar magras um dia para outro, acham que depois de um mês vão ser mestres disso, daquilo. E nós sabemos que é um trabalho contínuo de anos e anos para que saia um movimento bom, que o teu corpo entenda que vai ser desse jeito. É difícil. Eu acho que as pessoas não... O mundo hoje não quer treinar artes marciais. Todos nós somos bichos extremamente raros, que abrimos mão de ir beber umas para estar treinando. Poderia estar bebendo, mas estou aqui treinando. Não, ao contrário. Na verdade, a gente vai treinar para beber. Exato. Vou botar a carracha sem palavra. Primeiro para frente, depois para... E pelo que eu tenho visto aí, puta, o negócio está piorando. É, tá bem ruim. Tá virando uma maquete. Fabiano, eu concordo com isso que você disse, que é realmente, as pessoas... As artes marciais vão na contramão do mundo, né? Mas, por exemplo, no karatê, Goju-Ryu, Shotokan, no Brasil em geral, quantas pessoas você acha que treinam no Brasil? Ah, eu não sei, nunca tive acesso a números e nunca me interessei também pelos números, sabe? Não, tem pessoas que treinam, que são federados, que têm quinto dano, e eu acho que deveriam esconder a faixa e o Jiu-Ji e não falar pra ninguém que eles treinam, cara. Bom, conversando com o Dom, né, Domingos Xavier, acho que ele já me falou que é coisa de 10 mil pessoas, né? E o Tadas falou, precisa de marketing. Acho que o cara tem, se ele já faz um marketing dele mesmo, porque ele é voltado para as pessoas vivem de karatê, então elas, como elas vivem disso, elas devem ser, né, especializadas em ensinar karatê. Aí eu volto pro Tadahito, tá, a gente pode fazer uma ação de marketing, atrair mais pessoas, só que os nossos professores de kendo, eles estariam preparados para passar o kendo como profissionais, professores profissionais? Não, aí que tá. Você teria que profissionalizar. A partir do momento que você profissionaliza, você começa a ter mais pessoas querendo virar mestre para poder abrir uma academia e viver disso daí, né? O que você sugere é que seja profissionalizado ou que seja aumentado o marketing para aumentar o... Eu acho que assim, se, por exemplo, o Kendo entrasse nas Olimpíadas, por exemplo, com certeza o número de Kenshis iria aumentar assim, exponencialmente. Aí, dentro dessa quantidade, você acaba encontrando a qualidade. Claro que vai ter um monte de coisa, que tudo que envolve dinheiro... acaba dando uma estragada, mas você ia ter mais praticante, com certeza, né? Querendo ou não. Então você é a favor? Eu sou a favor. Entendi. Eu sou. Eu, se eu pudesse viver de kendo, cara, eu viveria, na boa. Mas não tem isso ainda. Aqui nos Estados Unidos até que tem mais pessoas assim que vivem de kendo. Lá em Miami, Eli Harassense aí, é, não é? Cara, Ibirra-sensei é um... lá em Nova York tem uma academia que, puto, tem 150 alunos. Em Miami tem uma outra lá que vive de kendo. Até que tem, viu, cara? Até que eu conheço alguns que vivem disso daí. Legal. Mas isso não vai na contramão do que é o kendo? Não sei, acho que não, cara. Porque... No Japão, por exemplo, tem, né? Vários lugares. O cara vive disso. O cara virou sensei ratidão lá e tem o seu dojo lá. O cara, cara que dá aula em universidade. É profissional, né? Os policiais, o cara vive pra... treina pra ser um dia o sensei lá daquela cidade lá, da polícia. Imagina fazer 365 dias de Kendo, puta merda. Aí acho que não é pra mim, não. Mas você só vai ficar puxando o treino ou você vai treinar junto? O quê? Se eu fizesse, tá falando? É. Não, eu ia treinar junto também, né? E só no final, né? Não treino inteiro, né? Igual na polícia é assim também. Os caras não treinam juntos. Os caras treinam só na hora do Keiko lá. Caramba, fiquei triste. Ficou triste? Fiquei triste. É, na quantidade. Você acha... Por que você tá triste, né? Ah, você trouxe essa abertura, né? Falando sobre. Ah, as coisas estão mudando, pelo jeito, né? Tem pessoas que vivem disso. Minha visão é que, bom. Quem vive disso de Kendo no Japão vão ser principalmente que, policiais, professores. Uhum. Foge mais disso. Nossa, cheguei no meio de uma conversa tensa aqui, tô vendo. É. Nossa, tem gente que ganha vida vendendo equipamento de Kendo. Vive de Kendo. E não desvirtua nada. É. Tá? Uhum. Sim, aqui assim, hoje em dia não tem jeito, né, cara? Você precisa de ter uma fonte de renda, e aí se você consegue essa fonte utilizando o Kendo para isso, de forma que seja não somente pelo dinheiro, mas sim também para divulgar o Kendo, para ensinar o conhecimento que ele teve a vida inteira, ótimo, melhor ainda, né? Então é isso, vou monetizar o Faito, monetizar tudo aqui. É, mas é uma maneira de você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você difunde o Kendo, divulga o Kendo, e é uma coisa que você gosta de fazer. Você passa o conhecimento que você adquiriu por vários anos e você é remunerado por isso. Nada mais justo, né? Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho correto também. É muito romântico que vender a ideia de que você não vai ganhar nada pelo conhecimento. É nesse romantismo que aparecem caras como instituto vendendo a ideia que você vai ser samurai, ou tem outros caras que acham que estão treinando karatê e também são samurais, ou são ninjas, e uma série de coisas desvirtuadas por causa disso. Exatamente por causa disso. Eu também não acho nada ruim de uma pessoa que seja graduada e que consiga viver do Kendo. Se ele consegue, que bom, enquanto não desvirtue, né? Porque a gente consegue ver muitas pessoas que, para ganhar dinheiro realmente, eles mudam tudo, né? Acabam vendendo uma ideia romântica de que o cara vai ser um Bushido século XIV e muda o treino porque o aluno, o Kohai, é um cliente, não é mais uma pessoa a mais treinando. Essa é a diferença, eu acho. Quando o cara vira cliente e não aluno só, é duro. Eu já vi senseis de karatê cobrando aluno porque não foi treinar, e ele fala assim: você não vem treinar, não me avisa, estou gastando meu tempo com você. Aí o cara fala: ah, mas eu paguei pelas aulas. E aí? Aí o sensei fala: peraí, vou procurar teu cheque. Aí o cara pega o cheque e rasga o cheque na cara dele: tô, eu não preciso do teu dinheiro, não volta mais aqui. Só que isso é um em mil, né? Não são todos. E é todo mundo que vai rasgar dinheiro na cara do aluno, porque ele se acha no direito de faltar e ir entrar quando quiser, porque está pagando. Então, o que eu vejo disso? Então, se a gente se ater muito a essa ideia de que não, vamos fazer a arte pela arte, de modo colaborativo, a gente dá espaço para que pessoas que não estão assim tão envolvidas com a arte se apropriem dela, dessa parte monetária, e vivam disso. Sendo que as pessoas que gostam mesmo também poderiam estar passando e usufruindo da arte. Dá isso? A gente dá espaço para os picaretas. Ah, dá espaço para picareta? É. Não, dá espaço. Dá espaço quando a gente deixa para eles, né? Quando a gente tem condição, talvez, de abrir uma academia. Se você tem uma federação forte que consiga fiscalizar isso não acontece, né? Como é as federações, né? Surgindo um monte de federação paralela, né? Paralela. Isso que é o risco, né, de acontecer. Mas o Kendo é uma das. Mas eu acho que Kendo ele tem uma federação internacional muito forte, né? Tanto é que até hoje não entrou numa Olimpíada da vida, porque metade não quer, e aí ele não consegue colocar. Então acho que um pouco mais difícil, bom, sei lá. Mas judô, por exemplo, depois que entrou, né, começou a ter uma cacetada de federação e acabou ferrando tudo. Né? Teve muita alteração, né, pro judô. Muito wrestler estava entrando no judô e ganhando medalha com catada de perna. Tiveram que mudar várias regras do judô para tentar fazer o judô voltar ao que as raízes, né? Eu acho que é o contrário, Victor. Os caras mudaram a regra porque os japoneses estavam perdendo muito para os europeus. É tanto que o kataguruma, que é um movimento lindo, que cata uma perna para fazer o lançamento, os caras proibiram que o cara cate a perna, tipo, mais de 100 anos. Treinaram... Exato, os caras mudaram isso porque os japoneses estavam perdendo muito perante esse golpe. Você acha isso que é voltar à origem? Claro que não. Mas totalmente. Eu treino jiu-jitsu. E aí a gente faz os lançamentos do judô, nascem do jiu-jitsu, né? E não tem nada a ver fazer um kataguruma com uma mão, com um braço só. É totalmente antinatural ao corpo. Você tem que fazer força. Porque você tem que enfiar o ombro, levantar o cara pela pelvis, sem utilizar o braço. E essa foi uma das coisas que mudaram para a Olimpíada de Londres, que a menina brasileira Rafaela Silva foi desqualificada, porque simplesmente os japoneses estavam perdendo muito. E acontece isso. Os caras não podem perder porque eles inventaram. Nos mundiais de karatê, os chimpanzés têm a mão muito leve para levantar para um japonês sempre. Mas se o cara do outro lado não for japonês, ou não for muito conhecido, os caras colocam no saco e vai que vai. Isso acontece muito, muito. Outro dia... Eu não lembro agora qual... Não sei se era Shotokan, eu vi, cara... que tem um campeonato... Sei lá, parece um Open mundial, assim, de Karatê... E o campeão não foi japonês, os japoneses perderam... Foi um cara da Bulgária. A Europa é muito forte no Karatê. Eles têm caras que realmente se dedicam a só fazer Karatê e competir. Eles são muito, muito bons. Eles fizeram. De fato, eu acho que o melhor atleta dos últimos 15 anos de karatê é um cara é um árabe. Ele se aposentou no último Open o último mundial que foi na Europa, ele se aposentou. Caramba. Que foi aqui no último ano. É um monstro. Mas em contrapartida, a gente pode achar tipo Ogata Sensei, que foi campeão do mundo, um japonês que tem 1,87 m, foi campeão do mundo com 38 anos. Mas a Europa é muito, muito forte. Engraçado, hoje o Fabiano tá aí, então acaba que tudo vai pro karatê. A gente começa falando de kendo e termina no karatê. Então, que tava. Estava ouvindo a galera falando sobre a primeira vez com o Bogu e vi que eu cheguei de viagem e estava todo mundo comprando, né? Estava lá treinando de boa, falei, porra, será que eu vou ter que comprar também? Não era muito barato, né? Aí chegou toda a gente, Fabiano, você não vai comprar, não? Falei, ué, é para comprar ou para deixar guardado? O que? Não, compra e apoio. Olha. Acho que eram uns 6 meses que eu estava treinando. Você lembra do primeiro dia? Sim, claro. Diga que ué você foi. Que ué você foi. O primeiro dia eu botei, a Takahashi Sensei já me deu um dó embaixo da costela, embaixo da axila, né? Olha, o Adler tá quebrando o ovo. Foi mal, esqueci de mutar aqui. Mas é. Eu lembro que tinha lido um monte de como colocar, como fazer isso, aquilo, mas na hora tava. Fui ajudado por várias pessoas a amarrar o main. Aí o Takahashi Sensei me explicando que tinha que botar primeiro o esquerdo, depois o direito. Aí levanta aí e vem fazer cacareque comigo. Me deu um cacete, me afundou a cabeça umas 3 vezes, me bateu embaixo da axila. Fiquei correndo e falei, ah, tá bom, vai lá. Batismo de sangue, né? Ó, foi. Eu pensei assim, puta, será que é sempre assim? Será que é pra acertar bem na parte que não tá protegida ou ele que tava me sacaneando? Ô, Katoka, e a sua primeira vez de bug? Você lembra? Cara, eu tenho algumas memórias quebradas de falta de ar. Nossa! Primeira coisa que você. Que pelo menos eu percebi na hora que eu coloquei Bogu é: meu Deus, como esse negócio é quente! Caramba, eu não consigo respirar! Eita, caramba, o treino do pessoal de Bogu é muito mais puxado aqui. Que na época quem dava bastante treino lá, quem ia bastante era o Tsujizawa, né? Tsujizawa sensei sempre daquele jeito bonzinho dele, né? Ah, faz main, ah, legal, agora descansa um pouquinho. Aí ele ia fazer outra coisa. Ah, faz isso aqui, ah, agora descansa um pouquinho. Ah, que vida fácil, né? Caramba, tá muito fácil aqui. Aí, na época ainda, quando eu coloquei Bogu, o pessoal não fazia... Era o... Como que é? O Suburi, né? Eram várias sessões de 50. Ah, main pra frente e pra trás, 50. De novo, Kotemen, 50. De novo, Yokomen, 50. De novo, Kakari... Shoryaku Suburi, 50, umas duas vezes também, né? Hoje em dia é 30, né? Desceu pra 30. Main, na hora de fazer meio ti eram sessões de 10, né? Ah, 10 mains, 10 cotês, 10, 12. Nossa! Tá? Pensava que ia morrer ali. Nossa, não consigo respirar. Tem um forno aqui na minha barriga, o ar quente não vai embora. Nossa, só alegria. Uau! Ô, Fabiano! Acompanhando os treinos, né, do passado, quando você treinava antigamente, e agora que você voltou, o que você tá achando? Já que o Katoka falou que antigamente era mais pesado, mas e hoje tá mais light. Eu não acho que esteja light, na verdade. Olha, eu não sou nada religioso, nem esotérico, mas eu acredito muito em energias. Aí eu acredito que quando faleceu o Takahashi Sensei, teve uma queda de energia de todo mundo, um back bem forte no Kendo, tanto que você pode ver que o Sanches parou de treinar na época, umas pessoas saíram, e meio que o Tadahito na época não ia muito por conta do trabalho, ficou meio que, não sei, um momento eu cheguei e falei, pô, cadê o sensei do lugar? E desanimou todo mundo. Agora eu voltei e quando cheguei no primeiro treino, senti uma força diferente também. Senti que estava realmente com uma energia boa e forte mesmo. Dá vontade de treinar. Uhum. Dá vontade. Com toda a dificuldade que eu tenho para treinar Kendo, me esforço e penso e tento libertar a cabeça e vai. E me sinto muito bem no final do treino. Acho que na terça-feira só que terminou o treino, eu achei que treinei muito mal. Eu falei, porra, não consegui fazer nada que eu queria fazer, deu uma merda, fiz tudo errado. Em vez de ajudar quem tá fazendo, ninguém comigo, tô atrapalhando. Puta, tava muito inconformado comigo mesmo. Isso acho que esse tipo de treino que a gente sai meio, acho que não foi muito bem e tal, não dei tudo. Você sente isso no jiu-jitsu? E no karatê? No karatê? Isso é minha curiosidade. Você tem algum treino no karatê que você sai e pensa, ah, hoje não foi muito o que eu esperava? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Realmente não é o mesmo, porque no karatê a gente treina muito um a um, mas não para acertar mesmo. Você não pode, tipo, quando a gente fala força total, fight, isso não acontece no karatê no dia a dia, porque você quebra outro, né? Não pode, aí você fica sem colega de treino. O jiu-jitsu também, você não pode ir com todos, porque o que procura o jiu-jitsu é deslocar articulações, é luxar, você não pode fazer isso. Então, eu, quando treino Kendo, eu consigo libertar tipo, todo o espírito bélico. Que, todo mundo tem um espírito bélico dentro de si. Uhum. Dá para libertar isso. E eu vou para frente. Não sou uma pessoa que fica esperando. Eu gosto de atacar, de atacar, de atacar. Sem parar. Tipo, mas às vezes não sai tudo. Né? Porque você quer fazer alguma coisa e o braço subiu menos, ou esticou menos, ou a perna não foi, o jogo de perna não foi em conjunto, não teve sanshin, tem umas coisas. Cada vez que faço um golpe, eu fico vendo. Sou muito racional em relação a isso, sempre que nas artes marciais. Não é uma coisa assim, ah, fui uma máquina, sou o Robocop, que abaixou a tela nos olhos e consegui atacar todo mundo controlado por um computador. Não acredito nessas coisas. Cada golpe é um golpe, cada golpe tem que ser bem dado e tem que ter um objetivo único. Então, não dá para comparar com as outras artes marciais que eu faço. Será? Não, no Kendo você consegue soltar ao máximo tua força. Tu vai. Que você tem que, você vai fazer um único golpe para acertar a cabeça, um único golpe para fazer isso. Tem esse objetivo. No karatê você pode fazer isso, atacar com toda a força, e se o cara não sai do golpe, você arranca os dentes dele, você quebra uma costela. Uhum. Tira o patelar e aí que. Não dá para fazer igual. Não existe proteção em cima. Tudo bem que a proteção é. Também não, às vezes não ajuda muito, né? Mas o men atrás da cabeça. Puta, sempre o Edu me dava men atrás da cabeça. Eu tenho uma raiva disso, mas puta que pariu. O Edu? Me dava o men bem atrás, assim, acertava bem na parte quase onde já não tinha mais a parte do men. Ai. Principalmente que aos treinos de terça-feira, antes, quando eu ainda estava na faculdade, eu treinava karatê de 6 a 7. Aí tomava banho, pegava as coisas e ia pro treino de Kendo. Oh, yeah. E no karatê, quando você ataca, principalmente, entra tudo aberto, no Shotokan principalmente faz isso. O Goju não faz a mesma coisa. Você abaixa um pouco a cabeça para proteger o pescoço. Então quando você está atacando, você abaixa um pouco. Depois de treinar forte karatê, eu chegava a treinar Kendo e na hora de atacar, eu abaixava um pouco para frente o men. O que acontecia? Levava o men lá atrás, né, mano? Ah, sim. Saía com um monte de chifre sempre. E o cara que me batia sempre mais forte era o puto do Edu, mano. Puta, que raiva de ti. Me deixava assim, um pescoço e com um chifre atrás. Não, só um parênteses, o treino de terça-feira é foda só porque ele termina às 4 da manhã, né? Não, mas você não tava até o fim do treino. Então aí, ó, com o que o Fabiano falou, né, realmente, terça-feira eu não dei tudo de mim, eu poderia ter embora... Ah. Fui embora às 4, mas eu fui fraco, eu fui embora antes da meia-noite. Caraca, tava muito surreal aquele dia. Você fez bem, eu deveria ter saído com você nesse horário. Mas foi engraçado. Esse dia foi louco, né? Esse dia foi louco. Olha, eu passei lá ontem com meus amigos de outro grupo lá. Ah. E tava lá o tiozinho, ele, ó, oh, de novo? Falei, dá um cartão fidelidade aí, vou voltar na sexta ainda. Ele, já paguei umas trejas ontem. Cara, quando o dono do bar paga cerveja pra você, se pá, é hora de você repensar alguma coisa, né? Alguma coisa não tá muito certa, não. Foi engraçado. Não é que a gente tava dando uma reclamada, né? Tem tudo um contexto. Tava reclamando que ele fecha muito cedo de terça-feira. Pô, terça-feira, como assim você vai fechar uma da manhã só? Conversa estava boa, né? Estamos conversando coisas sempre... Sempre úteis. Sempre coisas muito úteis. Treina pra ficar forte, né? Elevar o seu nível e ter essa ideia de Kendo pra ganhar. São coisas realmente muito opostas e muito diferentes? Na verdade, acho que são complementares, né? Você precisa de um pra conseguir melhorar no outro, né? Exato. Pra você... Ah, um equilíbrio. Né? Exatamente. Exatamente. E é aquela coisa, né? Eu não culpo ninguém de estar treinando por um motivo ou por outro, porque eu acho que é assim, né? Cada um treina, cada um sabe o motivo que quer treinar, né? Ah, um fala, ah, eu quero ir lá porque eu quero ser forte nesse esporte, né? Nesse esporte, entre aspas, né? Digo, no sentido de, ah, eu quero ser bom de Chiai. O outro quer ter mais paz de espírito, né? Cada um tem seu motivo, né? Olha, estamos falando da Kyokushikan mesmo. Eu treinei karate na Kyokushikan e eu entendi uma coisa deles no momento que... Quando eu entendi isso, eu acho que mudou toda a minha percepção de artes marciais. Que no final você não procura golpear a pessoa no corpo mesmo. O que você procura com teu golpe é quebrar o espírito, cara. Por que você quebra o espírito? Porque você tem dois braços e duas pernas igual que ele. Ou você tem um chinês na mão e você está armado igual que ele. Em teoria, você está em igualdade de condições. No karate, você tem que... O cara tem que... Tipo, não adianta só... Bom, estou falando do JK, né? No karate que virou olímpico, tem muito isso. A gente pode encontrar karatecas que são campeões que, se você manda ele dar um soco numa pessoa, o cara vai quebrar a mão. Chega nesse ponto. Tem campeões de karatê que não sabem dar um soco, cara. São esses caras que estão treinando o karatê olímpico. Adianta alguma coisa? Você perde tudo. É uma pessoa fantasiada de karatê. E não tem poucos. Tem muitas pessoas que já estão vivendo do karatê por causa de que ele virou olímpico. Ele estava tentando virar olímpico desde Sydney. Desde a Olimpíada de Sydney. Que foi apresentado como pré-olímpico na época. E agora vai ser a vez finalmente nas próximas. Mas desde esse ponto até aqui, tem muita gente que ganhou muito dinheiro em cima disso. Criando competidores, né? Não karatecas. Ah, sim. Entendo. Aquela coisa, né? Você também não pode barrar esse tipo de gente, porque, por exemplo, no Kendo, né? Já tem pouca gente que treina, né? Se você ainda for reprimir e ficar barrando as pessoas que vão lá... Realmente pra... Ah, eu só penso em competir. Aí que a gente vai ficar sem ninguém mesmo pra passar, né? Porque, por exemplo, né? Eu não comecei Kendo com um dos objetivos mais nobres do mundo, né? Tipo, eu vou admitir. Eu assistia Samurai X e falava... Nossa, eu quero ser o samurai quando era pré-adolescente. Aí eu comecei a treinar Kendo pelos motivos... Por todos os motivos errados possíveis. Ah, eu quero ser samurai. Ah, eu quero bater em todo mundo. Ah, eu quero ser foda, né? Eu quero poder chegar na escola e falar assim, lutar de espada. Eu comecei com todos os motivos possíveis, todos os motivos errados possíveis, né? Mas eventualmente... Todo mundo, acho que 90% das pessoas que começam nas artes marciais tem esse ponto. O cara vai ter na karatê porque quer bater em todo mundo, porque todo mundo faz bullying, porque o cara porque bateu nele. Karate Kid, né? Ou vai assistir o Karate Kid, porque quer fazer tal coisa. E no decorrer do tempo, quando o cara repara o que ele está fazendo mesmo lá, ele muda totalmente, né? Quando o cara muda... Exatamente, esse era o ponto que eu ia chegar. O problema é quando o cara continua com isso, né? E aí influi muito a figura do sensei. Tem muito isso, não existe um mau aluno, existe um péssimo sensei. E Takahashi sensei sempre falava pra gente de que as pessoas com coração ruim abandonavam o Kendo, que nunca voltavam. Eu sempre pensava nisso quando eu não treinava, sabia? Todo esse tempo que fiquei longe, eu falava assim, porra, eu sou uma pessoa boa, cara. Só que não tô treinando Kendo. Por que eu não tô treinando? Né? Aí eu tô de volta. Mas ele sempre falava assim, pessoas de coração ruim não fica, ele falava, pessoas com coração ruim não fica treinando Kendo, eles se cansam, eles vão embora sozinhos, ninguém fala pra eles irem embora. Eles veem que aquilo lá não bate, né? Não, você pode ver isso num campeonato, por exemplo. Ou tem muitas pessoas que já me perguntaram por que a gente não dá uma chinesada nas costas do outro quando o cara passa no main e passa pro outro lado. Falei, por que não pode, cara? Mas por que não pode, cara? É uma luta. Você está lutando, por que não pode bater nas costas? Falei, por que não? E em campeonatos tem? Falei, já vi em campeonatos o cara dando chinesada nas costas, ou dando atrás na nuca, e é falta. Falei, não. O cara é desqualificado? Falei, não é. Mas Mas todo mundo... sabe que não se deve fazer isso. Sabe que não se deve fazer. É, e aí que vai. Você conhece um cara, você conhece uma pessoa quando você luta com ela. Você vê a índole dessa pessoa. Por que essa pessoa... Então, por que essa pessoa viu espaço de bater nas costas? Por que essa pessoa viu espaço de bater na nuca? Você vê a índole de verdade de uma pessoa. Realmente é o que Takahashi Sensei falava, é o coração dela. É um coração ruim, é um coração bom. Dá pra ver nitidamente isso lutando com alguém. É, isso é uma coisa que o Tomomi fala bastante, o filho do Harashima Sensei, né? Que quando você luta, quando você tá fazendo Keiko, Shiai com alguém, você consegue... É, transparece muito, né, a personalidade pura da pessoa, né, pura entre as, a personalidade mais enraizada, né, dá pra você perceber quando a pessoa é muito boazinha, quando a pessoa já é de má índole, quando é muito honesto, quando é muito afobado, isso tudo transparece, né, quando você faz Keiko e Shiai com alguém. É uma coisa bem interessante, isso muito legal. É curioso, outro dia a gente tava falando quadro disso, nas escolas, que só de você lutar com a pessoa você já sabe como é que ela é lá fora, né? Dá pra perceber facinho. Aí, ó, é o cara das análises aí. Depois a gente começou a fazer várias análises. Meia hora. E nisso a gente começou a falar de várias pessoas, né? Ah, tipo, tal pessoa, ela não é assim, assim, assim? E o kendo dela não é assim, assim, assim? É melhor do que pois signo. É. Funciona melhor do que o signo. Porra, muito melhor que o outro. Tem que fazer o... signo do balenado. Tinha que ter alguém de filosofia pra fazer um doutorado em cima do kendo, né? Fez o horóscopo do kendo. É, psicologia, né? É, o Shinai em Saturno. Manda o vídeo do cara lutando, né? Ó, oh, faz o meu mapa aí de personalidade. No de acordo também, com né? O Feng Shui aqui, você precisa lutar olhando para o oeste. No karatê também, né? É muito parecido. Acho que em qualquer arte marcial que você tem que lutar com outro, porque no fundo você vai lutar, o objetivo é fazer dano, né? Mas até que ponto você vai fazer dano? Você vai ter o controle ou não vai ter o controle? Mas você tem que ter controle da técnica, né? E isso é isso que leva para o que a gente procura, né? Ter o controle da técnica, ter a técnica do corpo, que seja isso, né? O que quem tá é isso. Não acaba sendo isso, é a união de tudo. Da tua vontade, o espírito, a força, o corpo. Controle. É, você pode ver. Pô, a pessoa, ela... talvez ela é muito afobada, ela recua demais, ela... não vai muito pra frente, não vai reto, né, dá golpes. Tem aqueles golpes sinceros, né? Ou a pessoa, ela quer dar muita finta. Tudo isso dá pra perceber, né? Dá. Sempre dá. Mas eu tava pensando sobre a competição. Tipo, acho que tudo que eu falei dá a impressão de que eu sou contra uma competição. Mas eu não sou. Acho que é importante... para o desenvolvimento do artista marcial, porque existem poucas oportunidades hoje no mundo de você enfrentar alguém, tipo, sem que seja, tipo, não é uma luta no faroeste, não é uma situação de vida ou morte, né? Exato, é uma coisa controlada e você pode colocar desde uma criança até um adulto a lutar com igualdade de condições de uma pessoa que tem a mesma graduação para fazer a mesma coisa. E isso te dá a oportunidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Se o cara ganha, ele pode... ou pode ter euforia, ou pode ficar triste, ou se ele perde, pode analisar o porquê perdeu. É aprendizado, é controle dessa emoção mesmo, né? O cara está exposto a uma emoção forte que no dia a dia talvez não pode chegar a acontecer, mas não é comum poder administrar o que poderia ser uma... tipo, não alcançar as expectativas, não passar um exame de Dan. São várias coisas que um arte marcial te proporciona. Que o mundo hoje, as pessoas que não fazem isso, não estão preparadas para isso, eu acho. Todos vocês, todos nós temos fomos expostos alguma vez a campeonatos, a expectativa da equipe, a nos preparar para um exame, e sempre existindo a possibilidade de não passar, de não ganhar, e você tem que estar preparado para administrar isso, que não é todo mundo que está. Isso acontece todo Keiko, na verdade, né? Uhum. Sim, sim. Em todo Keiko a gente está treinando isso, e quem não pratica, ou quem não faz nenhum tipo de artes marciais ou algo do tipo, né, que se coloca nessa condição, na hora H, por exemplo, no trabalho, não sabe como agir, né? Então, faz muita diferença. Eu por exemplo, presenciei um colega de trabalho que teve problemas psiquiátricos. E eu tenho certeza que se ele praticasse artes marciais, ele não teria caído nessa condição. É, com certeza. Então, eu apoio totalmente o que você está falando. Nem conheço o cara, mas te apoio com relação a isso. Ou as artes marciais são um cabo à terra, que você consegue libertar a cabeça. E até o tempo, muitas pessoas me falam assim, mas tipo, o que você vai fazer? Vou treinar. Ah, por quê? Porque eu falei, cara, é meu tempo do dia, é teu tempo. É o tempo que você treina. Não faz mais nada, treina. Liberta tua cabeça do mundo. Não tem mais isso, é teu tempo. Tem que... Meu avô me falava isso. Ele sempre me falava que meu dia sempre tinha que ter uma hora pra mim. Não é pra estar com tua esposa, nem filho, se tiver, ou cuidar de um cachorro, nada. É cuida de você, é teu tempo. Qual vai ser teu tempo? Qual vai ser tua escolha? Ele me falava assim, minha escolha do meu tempo é treinar. E pra mim treinar é igual que comer, eu preciso treinar todos os dias. Uhum. É, hoje em dia... Esse é meu tempo. Eu imagino. Fabiano, você prefere assistir uma série ou ir treinar? Eu vou treinar. A série tá aí, posso ver em qualquer momento. O treino precisa de pessoas. Você precisa de outro para crescer. Precisa de outro para te corrigir. Você precisa de um companheiro de treino para poder crescer. Sempre. Você acha que ver séries é algo menor do que treinar? Não, se todo mundo tem uma prioridade. Né? Cada um sabe quais são suas prioridades. Mas, mais uma vez, tanto um filme, uma série, qualquer coisa, tá na nuvem, cara. Tá no ar. Você pode ver em qualquer momento, 40 vezes. Mas aquele momento. O treino vai acontecer uma vez e só nessa vez, cara. Não... É que hoje em dia todo mundo acho que se identifica. Você chega pro... Ah, que série você assiste? Ah, tal série. O mundo parece que vive nisso, né? Essa parte de todo mundo tem uma série. Todo mundo pega um tempo da vida e deposita ali e fica sentado. Vivendo aquilo, assistindo. Mas quando você está assistindo uma série, geralmente você está fazendo mais coisas ao mesmo tempo. O cada hora está olhando o telefone, está conversando com mais alguém. Quando você está treinando, você só está treinando. É, a gente só pode treinar. É, aí fica aquele debate. Grande diferença. É útil ficar vendo séries de TV? Ah, tem pessoas que, em teoria, aprendem história por ver séries. É, mas você falou, o treino é importante porque ele, todo Keiko... Quando você tem que lutar com outra pessoa, ele sempre te força a mudar, né? Você tá sempre sendo pressionado, então você tem que se adaptar. Você tem que agir e se adaptar. Então você tá sempre em constante mudança. E quando a gente vê série, mas é bom porque eu dou risada e porque eu aprendo história. Você acha que tem o mesmo valor? Claro que não, como vai ter o mesmo valor? Se você estivesse do meu lado perguntando isso, eu ia te dar um tapa na orelha. Não tem comparação, né? Nenhuma. Tapa na orelha é pouco. Que riqueza vai te dar se ficar sentado no sofá assistindo uma tela a uma pessoa que... Pensa assim, um companheiro de treino é uma pessoa que te empresta o corpo para que você tente bater nele. Não, e não tem comparação. Né? Exato, e você aumenta... Do ar. E você ao mesmo tempo. Então é masoquismo, é isso. É, minha mãe acha isso, sempre falava. Meu filho, meu filho, meu marido, meu sogro pagam pra que bata neles. Não, mas esse é também masoquismo. Pra bater, né? Ué, mas é. essas são pessoas que olham desde fora, cara, que não entendem qual que é a... Por que que a gente treina tanto? É um pensamento difícil. E você comentou... Você é uma família aí de artes marciais. Vocês nunca conseguiram convencer sua mãe a treinar? Não. Nunca quis treinar. Qual é o motivo? Chega todo quebrado, né? Com o pulso virando pro lado errado. Ah, mãe, vem treinar, é divertido. Eu tive esse problema com o Kendo. Fala, nossa, vem com o que é tentando fazer a propaganda pra minha irmã, pra minha mãe, né? Pra mulher, né? Ó, deixa glúteos e pernas, ó, definidas, hein? Ó, deixa glúteos e pernas, ó, definidas, hein? Aí até teve um pouquinho de interesse, mas aí foi só começar a ver as bolhas na minha mão, no meu pé, roxo na costela, assim que não, isso não é pra mim. Aí, mulherada, você já sabe, não? O Kataoka tem a bunda durinha, pelo que ele tá falando. Ó, deixa glúteos e pernas, ó, definidas, hein? Que delícia! Que delícia, cara! Anuncia aí pro Brasil, pelo podcast. Eu vou repetir o que você falou. Glúteos. Slow motion. Ó, só fazendo a propaganda então, ó, se tiver alguma mulher ouvindo o podcast, ó, comece Kendo. Vai deixar com a bunda e com as pernas definidas que, ó, nem academia faz. Como dizem, né? É, nunca achei que você ia falar outra coisa. Leg day, né? Leg day. Você ia fazer uma propaganda. É, eu fiquei preocupado pela sua namorada. Ó, a maldade está nos olhos de quem vê, né? Então, sei lá, o que vocês estão pensando aí? Eu tô aqui, inocente, fazendo meu comentário aqui de boa. Tá vendo? Tá na rica, eu tava procurando aí o bom marketing pro Kendo. Aí tem ele aqui, tá pronto. Como é que seria um marketing? Vamos gravar. Eu acho que tem que ser uma coisa muito... De academia pra academia. Uma coisa meio... Um plano nacional. Eu não manjo das paradas. Como seria um plano nacional de Kendo? Não sei, mas pelo menos a gente já tem o cara das propagandas, das fotos, dos vídeos aí. Mr. Fabiano. Só que tem que pagar em euro, né? Ah, exato. Garoto propaganda. Eu acho que o Kendo tem algumas limitações. Por exemplo, um cara que está começando, um Shoshinsha, é um cara que vai precisar de um Shinai cada 15 dias, porque ele vai ter com tanta força que vai arrebentar ele. Eu falo por experiência. Ah, 15 dias? Meu primeiro Shinai durou um ano. Hoje em dia dura muito menos. Então, quer ou não, quanto custa um Shinai com Turco Z? R$200? Ou vai? Por aí. Com uns 200 e pouco. Então, não é barato, né? Então, não é uma coisa que a gente pode abrir popularmente para todo mundo. A não ser que alguém banque esses custos. Enquanto outras... Mas pensa assim, pensa no judô, jiu-jitsu, karate. O cara compra um kimono, um gi... E só isso. Mas a mensalidade também, né? E a mensalidade, exatamente. A longo prazo, você poderia comprar mais chinais e um bolo, talvez. É, mas as pessoas não veem isso. A pessoa vai pensar, putz, eu vou pagar R$1.500 pra comprar um bogu, usar 3 vezes e vai que eu não gosto e paro de usar, né? Exato, tem muito isso. Por isso que a gente tem alguns bogus pra emprestar. Mas a gente sempre empresta. Então, por isso que a gente tem os bogus pra emprestar, pra eles usarem até... Tem certeza de adquirirem os próprios. Né? Sim, mas até botar o bogo, né? Já teve que comprar o, vamos lá, o uniforme. Como é que é? Vou comprar o uniforme de Kendo. É uniforme, né? Tá bom. E aí o Shinai, aí. Acaba sendo um pouco mais caro, né? não é uma coisa barata. Ah, mas vamos ver. Pra quem tá começando. Quanto é que você fala, uma mensalidade de jiu-jitsu. É, por exemplo, onde o Carlos, o rebelo da aula, que é lá no Barbosa, acho que eles têm academia junto. Então você pode usar a academia e fazer todos os treinos de domingo a domingo. E por 3 meses, não, por 4 meses são R$500. Onde o treino é mais caro. Mas é... 4 meses e R$500? É. Com academia? Sim. Nossa, barato. É muito barato. Onde você treina é? No tênis clube eu pago 180. É mais caro. Tanto que estou pensando de treinar lá com o Carlos. Só que para mim é confortável treinar no tênis, porque eu treino das 7 às 8h30, eu troco gi e treino karate desde a noite. Né? O tênis clube é ali no, perto do centro cultural, né? Sim, sim, sim. É na rua Gualacho, se chama. Tem a Gualacho e a Rua do Paraíso. Uhum. Atrás é o Rio. E depois vocês vão lá no Castelinho. Não, a gente fica no bar do clube mesmo. É mais barato. Até 11h30, meia-noite. Agora tenho mais um pit stop pra fazer depois. Ah, da sexta? Da sexta. Amanhã, inclusive, né? É, amanhã. Aliás, amanhã não. É, pra quem vai estar ouvindo, amanhã vai ser hoje, sei lá. Amanhã. Então vai estar ouvindo outro dia, já vai estar passado já. Depende da velocidade da equipe aí de edição, né? Eu acho que eles não vão ser tão rápidos. Não, acho que eles vão... A equipe toda vai trabalhar junto, fazer hora extra, e eles vão conseguir soltar amanhã. Tá louco. Um monte de assunto desconto. Amanhã, 9 horas, tá pronto, que eu saiba. Vixe, mano. Fazer uma pergunta, quando vocês lutam de Jodan, vocês, assim, né, vocês vira e mexe, o pessoal fala, né, tem que colocar o queixo pra dentro, né, não ficar com a cabeça pra frente, assim, né, aí eu criei a minha interpretação, é que é pra, justamente pra o protetor do Tsuki, né, ficar apoiado no Do e ficar, ter uma proteção melhor, né, contra eventuais chinais no pescoço, assim, né? É perguntar, quando vocês fazem Jodan em especial, vocês fazem isso? Tipo, encaixa o queixo no pra baixo ali, pra deixar o Tsuki protegido e vai na fé? Você não pode ter medo de tomar Tsuki, né? Se for ficar pensando em como o cara pode bater Tsuki em você e ficar posicionando o corpo pra isso, você não luta Jodan. Que eu faço é, eu tenho mais medo de tomar Kote na mão direita do que de tomar Tsuki. Então, o Seme que, não é que me assusta, mas que me faz recuar, assim, é quando eu sinto que o cara tá fazendo Seme pra minha mão direita, não pra mão esquerda, que essa aí também é mais tranquilo, não sei. Dá pra desviar bastante quando vem pra mão esquerda, vem pro Tsuki, você consegue ver, assim, melhor. Mesmo quando o cara é rápido. Agora, pra mão direita é onde a galera me pega mais. Não sei pro Adri. A mão direita? É. Eu tomava mais na esquerda, que é o mais próximo. É. Acho que... E é o que você nunca tá soltando, né? Se você sair no main junto, a sua mão esquerda tá ainda no chinai. A mão direita já tá indo pro coxi. Eu acho que... A esquerda é muito mais fácil de acertar. Tem que fazer que nem o Itchik Sensei. Você tava assim? Como que o Itchik Sensei fazia? Com o Ronaldo. Ele levantou o Jodan. Ele foi batendo esquerdo, e Itchik Sensei tirou a mão esquerda do Shinai e bateu com o Shinai só com a mão direita. Menzão. Não vi isso daí, não. Foi Menzão. Puta, eu tinha esse vídeo, aí... Isso, Menzão. Isso é bom? Deve ser. Ah, que quem tá pega firme? Que Hatidan tá fazendo, né? Pelo menos é. Foi bem inesperado e o Ronaldo tomou. Eita, que é isso? Tá na multidão aí. Ô, Victor, você vai levantar Jodan com o Adri, então? Tá na feira, em Mongo. Vai ser Jodan contra Jodan. Você vai levantar Jodan? Eu pensei. Ah, se vier aí, precisaria dar uma praticada de volta aí, né? Porque... Outro dia, ontem, anteontem, eu opa, fiz dá pra gente dar uma brincada, assim, Judá contra Judá. Aqui tem, não, tem um legal. Chinês bem alto que treina Judá. É bem legal treinar contra ele. Eu vou tentando acertar os cotês, né? E sempre vem aquele man das estrelas, assim, que me pega. O cara é bem alto, um chinês bem alto. Já, e você já saiu em campeonato? Já. Aí? Conseguiu alguma coisa? Consegui, peguei um terceiro aqui. Bom, tinha muita gente também, não. É mais fácil ou mais difícil de jogar? Não sei. Puta, aí... Boa pergunta. Não sei se é mais fácil ou mais difícil de jogar. Depende, se sabe lutar... Você sabe lutar de Jodan, vai ser mais fácil, porque não tem muita gente que luta aqui, né? Agora, então, se você... Exatamente, por isso que eu tô perguntando. Ah, não, se você é Jodan, se você consegue lutar de Jodan, com certeza vai ser... Você vai ganhar no campeonato. Então, tô perguntando isso pra você. Eu não sou bom no Jodan. Tô começando agora, né? Faz então, 6 meses pra você, que eu tô me dedicando a Jodan. Foi mais fácil, de Jodan ou foi mais difícil? Foi mais fácil. Pra mim foi mais fácil de Jodan. Deu pra ver que tinha muito pouco conhecimento de Jodan. Muita gente não faz nem protege o Kotê. É que eles a galera não tentam fazer ser meio contra. É, eles tentam fazer você meio direto pro Tsuki assim, pra te assustar. Se aí você pega o Kotê fácil, pô. Na primeira seletiva do último mundial, eu tava treinando um mês de Jodan. Um dia quero aprender os dois, Nitoryu, Jodan, fazer um estudo em largura, né? Do Kendo. Jodan, eu acho que... Eu já comentei em outro capítulo. Eu acho que todo mundo deveria fazer uma vez, uma época na vida. Claro que não iniciante, né? Mas quando chegar num certo nível, eu acho que todo mundo deveria fazer um pouco. Porque dá outra perspectiva. É outro Mai, é outro Seme. São outras brechas abertas. Sem contar que se ninguém treinar, vai se perder, né? Vai perder e não volta mais, né? Não vai ter ninguém pra ensinar. Aí já são outros 500. É. Aí é o YouTube Sensei de novo. Outro dia um cara tava me perguntando, o cara que tem na cara de comigo, tava me perguntando por que no Kendo só se treinava no Kamae de Shudan, sendo de que ele já treinou Kenjutsu alguma fora do Brasil, uma escola que só treina espada mesmo. Ele me falava assim, que por que era assim, sendo que a espada se treinava não só nesse Kamae, sino nos outros, que a gente pode ver no Kendo Katane, que existe, que se fazem outros. E realmente, bom, eu não tenho como responder também, né? É interessante, né, ver isso, que a gente conversando agora, de que tem que ser treinado, porque senão se perde, porque muda a perspectiva. Então, em que momento se decidiu de que só se teria que treinar Shudan como Kamae? Eu acredito que Kendo... Não se decidiu. Mas o Shudan é o Kamae mais equilibrado que se tem, né? Eu acho que pra você... Eu realmente acho que Shudan, você precisa ter já a noção do Shudan, porque normalmente você vai lutar Shudan contra Shudan, então você precisa... E também quando você luta o Shudan, essas pessoas que viram o pescoço pra ir pra cá não poderiam fazer Shudan. Essencialmente, quem faz Shudan não pode ter medo, não pode ter... Não pode hesitar, né? Insegurança. Não pode ter insegurança. O cara se mexeu pra mim bater, você tem que estar pronto pra reagir e pegar antes. Eu acho sim que o Shudan deve continuar sendo o básico, ensinado como básico pra todo mundo. E num certo ponto, as pessoas deveriam sim experimentar um pouco o Shudan. Mas aí que vai, isso é por moto próprio, por decisão dele, que ele acha que agora vou treinar assim, ou porque o sensei em algum momento instrui ele do mesmo jeito que instruiu no Shudan. Porque então, tem outra coisa, parte, né? Do, aqui na, essa no parte ocidente, de instruir. No ocidente se ensina artes marciais, né? O que estavam comentando outro dia com o Koda Sensei, de que mudou o jeito de ensinar, mas ainda sabe que antigamente era faz como eu estou fazendo. Não era uma explicação tão didática como existe hoje. Sim. Vai ter uma explicação didática de como o cara que chegou a certo nível pode treinar Jodan, ou ele decide, né? Então, aí essa pro Brasil, eu acho, se você estivesse no Japão, seria uma situação. Agora, eu acho que pro Brasil, são poucos os senseis que poderiam chegar e falar assim, beleza, deixa eu te ensinar agora o Jodan, ou o básico do Jodan. Porque da maioria dos senseis aqui, acho que nunca ninguém treinou, nunca ninguém estudou o Jodan. Então, hoje, na situação de hoje, acho que tem que ser por iniciativa própria. Não pesquisa, e buscar pessoas que já... E aí, pesquisar, buscar pessoas que já testaram, já treinaram, e discutir. E quem sabe se desenvolver como uma pessoa especializada nisso aqui no Brasil. Mas aí entra o ponto que o Someya Sensei foi. Ele argumentou comigo e que de certa forma eu concordo. Se você quer aprender a fazer Jodan de verdade, você tem que ir pro Japão e treinar. Eu ia chegar nesse ponto assim. Ah, você vai lá, começa com o YouTube Sensei, aprender Jodan, e chega na frente do Someya e fala, Jodan, negócio de massa. Aí você chega lá, vamos treinar, não vou treinar com você que só vim treinar Jodan, você consegue fazer, né? Mas, voltando naquela pergunta do seu amigo, Fabiano, mas eu treino Kenjutsu, tem vários kamais, e no Kendo a gente tem uma gama mais limitada, né? Eu acho que isso vem a resposta, uma das possíveis respostas, é porque o Kenjutsu ele procura, era pra quê? Pra você ganhar. Pra você conseguir vantagem, né, sobre a pessoa e brigar pela sua vida. O Kendo, ele já é um do, né, tem a ver com caminho. Ali, eu não vejo muita aplicação, assim, você não vai sair na rua com uma espada e nem nada. Então, a gente procura sempre se aprimorar a nós mesmos e a situação geralmente é sempre equilibrada, né. Eu contra você nas mesmas condições. Chudan versus Chudan. E desse equilíbrio, a gente tem que ver quem vai se sobressair. Mas claro, você pode usar Nitô, pode usar Jodan, pode pesquisar outras coisas. Só que com aquele mesmo princípio, né, de auto-aprimoramento. Tem o fator também de que os golpes mudaram, né? Tudo muito simplificado, né? Pra buscar então, Ippon. Exatamente. E o Ippon serve pra você se moldar, né? Se lapidar. Sim, sim. Mas, por exemplo, com o golpe, por exemplo, Men, Kote rápido, que é hoje em dia, não faz sentido você fazer um Wakigamai. Até você trazer a Shinai pra frente, já levou uns 3 golpes, né? Uhum. Ou com o que é mesmo Gedan também, que tem o perigo de acabar dando Tsuki embaixo, né? Embaixo? Na prática, mataria, né? Não, o Fabiano falou que não. O lugar mais perigoso é o pescoço. Sim. Ah, sim, mas... que no pescoço mais perigoso, sim, pessoa. Mas... Lá embaixo mas entra uma espada ali. Aí, realmente. Entra uma espada ali pra você ver se não morre. Fabián? Tô aqui. Então, fala isso pro teu amigo. Foi uma explicação mais ou menos. A gente chegou ficamos analisando isso. Queria saber o que vocês achavam sobre isso. Que o Kendo como tal, como o nome Kendo, foi uma coisa que... mudou, né? No começo não era chamado de Kendo quando ele agrupou um jeito de treino para que acho que eram 2 ou 3 estilos de Kenjutsu que o Kendo agrupou, né? Uhum. Assim como o Karate Do, né? Ele não, o objetivo dele não é feito para sair batendo nos outros. É um aprimoramento próprio. Claro, só que ele chega a ter uma aplicação, você pode testar ele em uma luta de verdade. Então, você tem que sempre buscar posições diferentes, kamais, né? Distância, tem que pesquisar, tem que se aprofundar nisso. E ele é mais fluido, acredito eu. Não é? Sim, sim. É diferente, né? O nome Karate também mudou com o Karate Do. Quando deram esse nome mesmo, quando foi pro Japão, né? Que a gente chama do... Gendai Budo, né? É. O que o Chavito chama de Karate Moderno, que na verdade é o Shotokan, né? O resto chama de Karate Japonês, né? O resto do Karate é Okinawano. É a diferença. O objetivo é da porrada. É diferente, né? São totalmente diferente. Eu fui procurado por outro, procurando e treinando com outra intenção. É. Fui na coxa e era professor de educação física. O objetivo, então ele, o objetivo de toda arte marcial é coisas. Marcial, é guerra, né? Então, é isso que vai. É, o Shotokan, o Funakoshi, que é o criador do estilo, o Shotokan, ele era professor de educação física. E era professor universitário, então ele mudou várias coisas para poder fazer um ensino como estava sendo executado pelo judô na época já. Aí que apareceram as faixas, de fato, o gi, o kimono, o karategi, uma coisa que foi somada do judô. O judô que usava já o gi branco e o karate até a essa época era treinado de regata e bermuda. Não mais do que isso. E isso foi pelo Shotokan mesmo. As faixas de cores também foram puxadas do judô. E é diferente, né? O treino do Shotokan sempre foi feito de mão fechada. E antigamente, no Okinawa, o jeito de mão fechada era só ensinado para as crianças. Porque eles não tinham a fortaleza nos dedos para poder fazer uma torção ou puxar o adversário para perto. Então, muda. Então, a origem principal do Shotokan não foi guerra mesmo, era já nasceu diferente. Tanto que você já ouviu falar do termo, né? Kendo pré-guerra. Tem um livro do Alexander Bennett, que eu já devo ter comentado em algum Faito aí, que ele cita a evolução do Kendo, a história, e ele diz que quando estavam nessa época pré-guerra, os treinos de Kendo, eles eram mais aplicados, né? Então eram mais violentos. A busca não era um do, era pra aplicação mesmo, pra derrubar o cara, arrancar o bem. E essa coisa é um pouquinho mais pesada, né? Ficou mudo aqui. Não, é que eu fiquei mudo. Ah, tá. Então, como assim? Você fala... Não, eu terminei. Você falou, fala... Ué, você cortou o speech na metade? Bom, o conceito de do é do, né, é o kanji, né, até representa uma pessoa andando, né, o caminho. Caminho que não tem fim, não. Então, quando a gente fala assim, o conceito de do, qual que é? É o aprendizado constante, eterno, você nunca para de aprender. Então, se o cara quer aprender para matar, para fazer outra coisa com relação a isso... Acho que pode até estar vinculado sempre, não está fora do, tá fora do caráter filosófico que pode ser dado também. É, o do você entra em várias outras coisas, tipo, kado, né, ikebana, shado, cerimônia do chá, shodo, né, caligrafia. Uhum. Então, nenhum deles é marcial, né, mas tem esse conceito do caminho embutido neles. É que... tem a ver com o aprendizado constante e eterno. Uma filosofia junto, né? Mesmo do Ikebana, tem várias escolas de Ikebana, não tem só uma, né? Mesmo com o Shodo também tem a escola. Acho que só o Shado que não. É só uma referência. Que não cede mais uma forma de. Mas tem as pessoas, eu conheci no Japão pessoas que fazem, né? A cerâmica para a cerimônia do chá é caríssimo, caríssimo. Você fala, Kyudo. Kyudo é outra coisa, né? Se a pessoa quer acertar no alvo, ficar atirando é alguma coisa. O Kyudo já é outra coisa totalmente diferente. Tem que. É todo um ritual, pega flechas, não sei o quê. Aí atira. O atirar é o de menos, às vezes, né? É todo aquele ritmo. O Adrian caiu, mas a gente espera ele, não espera. Agora a gente tem que se agora despedir. Dá pra gravar 2 horas, se vocês quiserem. Agora a gente vai embora. Beleza, pô. Obrigado aí por mais um episódio incrível de Faito Podcast, sempre um melhor do que o outro, afinal, eu tô em todos os bons episódios. É isso aí, um abraço, muito obrigado por me receberem mais uma vez. Então até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Brigadão. Falou. Nos vemos. Hasta lembrem-se, hasta luego. Faitou, faitou. É, nos vemos, até luego. Tchau, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Momento que a consciência bate, a conversa morre. Cadê o Vitor? Ah, cadê o Vitor? O que o Vitor foi fazer? Foi na reunião. Foi cagar? Não, isso foi da outra vez. Mas acho que ele deve ter aproveitado. Deve ter aproveitado pra quê? Pra cagar. Apagar o charuto. Jogar na água. Cortar o rabo de macaco, né? Mas voltamos a. O golpe tem que ter o início, a execução e o sanchim, né? Botar uma voadora no ar e depois cair e dar um cote. Não dá pra. Essa já é muito bonito. Plasticamente. É, para o filme. Para o filme chinês que você está com vários arames TP. Se levantando pelo lado, fica bem. Mas se você chamou. Nossa, que cotê bonito. Não, mas se você conseguisse fazer isso no Xai, eu daria bom. É só uma. Igual que o Chavito, ele falou que ia por uma. Nossa. Não, mas a gente. Eles erraram, a gente garoteou no time lá, né? Só uma. Eles erraram muito a estimativa. Fomos no time. Ó, o esquema é esse, ó. Você vai pro bar, não bebe, pega um açaí com leite e vai embora. Mas é que a gente tem muita coisa pra conversar. E depois fica com fama, né? Pega açaí com leite. Na verdade, o que é isso? Você vai lá, chega na porta, pega o telefone, fica lá, DDR, tudo bem. Depois chega, e aí, galera? Come mais um pouco, volta pro telefone, pega o açaí e sai fora, né? Tá, tá. Pô, é que, sabe como que é? Na verdade, eu não gosto muito de vocês, né? Mas eu vou lá só pra ver se vocês não estão falando mal de mim. Fui fazer fisioterapia, da fisioterapia eu entrei na academia, eu comecei a fazer fortalecimento. E aí, eu tava fazendo fortalecimento, conheci um cara, que hoje é meu namorado, claro, sempre quis, a gente mora junto, e eu me dei muito bem. Era uma coisa que eu via na televisão e eu gostava, eu falava, vamos tentar, eu sempre quis. Foi ele que começou a me dar o treino de fortalecimento e tal, e aí eu falei pra ele que uma das coisas que eu queria fazer era, afinal... A gente mora junto e eu me dei muito bem. Era uma coisa que eu via na televisão e eu gostava. Eu falava, vamos tentar.